horas da noite, sempre sexta-feira. Já tô ferrado na quebrada, rola muita treta. Saí com mano Renato, você pode crer. Meia-noite mais tarde, alguém vai se fuder. Último teco foi dado, não vou ficar parado. Eu vou na cola, capturo, sei que tô ferrado. Agora se pisou na bola que o bicho pega. Cheguei no bar com atitude, desce uma serva. E na minha direita, uma puta quase nua. Vagabunda drogada, a saia nas alturas. Elas são muitas, fazem destruição. Lá no boteco fazem ponto prostituição. Os cana pintam no bar, o bote é certo. Vai dar flagrante, mano, véi, então esconde o ferro. Antes que eles vejam um oitão, um APT. Tá na lixeira, dispensado, então pode crer. E como sempre eles pintaram, na hora errada. Levaram um cara que não tinha nada a ver com a parada. Talvez somente porque o cara tinha cor escura. Policiais ou marginais, de quem é a culpa? E no meu lado um comédia logo vai morrer. Precipitou, engole a merda e vai se fuder. 5 minutos após aquela dose, caiu babando, tremendo, uma dupla overdose. Saí na porta do bar, a barra aqui tá limpa. Vamos de quebra, vamos pegar a primeira esquina. Saí de cara de testa com uma rua escura. Ande na sombra, moleque, beirando sempre os muros. Com os calibres na cinta, já não é mais tão cedo. Sem temer mais a nada, vamos passar no Macedo. Encontro os outros colados, o cabeção, o Celino e as vagabundas sorrindo. É um momento de glória, estou com os meus chegados. Desce todas, moleque, hoje sou eu quem pago. Vamos travar na sinuca, vamos jogar parceirado. Desce uma serva gelada, 3 fichas e um traçado. E como sempre as coisas mais tardam, mas não falham. 4 caras chegaram com uma lombra errada. Sobe na mesa, chuta as bolas, tá fazendo a festa. Foi recebida a paulada, uma tacada na testa. 2 outros caras partiram com um ferro na mão. Vou resolver a parada com a PT então. Rajada certa, ganho os ferros, não vou me arrepender. 2 derrubados, outro cara em cima da mesa. Pisou na bola, vai vestir um paletó de madeira. Paletó de madeira. Cidade sem lei, cidade sem lei. Mais uma vela se acende e outra vida se apaga. Cidade sem lei, cidade sem lei. Na madrugada da favela não existe lei. Cidade sem lei, cidade sem lei. Mais uma vela se acende e outra vida se apaga. Cidade sem lei, cidade sem lei. Na madrugada da favela não existe. Amanheceu, agora é sábado e o bicho pega. Vou lá pra quadra, bate bola, bagulho da pedra. Eu vou embora, bato rango, saio em retirada. 2 da tarde o sol torando, eu vou descer na bica. E dou de cara com chegada atravessando a pista. Pedra pedreira, compadre, lembro da sexta-feira. Minha consciência tá limpa, era eles ou eu. Escureceu, eu vou pra casa, vou me preparar. Com um ferro na cintura, vou me adiantar. 11 horas da noite, meu lado adiantado. Toco direto pro baile, curto um peso pesado. E nas picape, pureza, instinto animal. Queima de arquivo na parada, ideologia e aí, valeu a força. Role outra gelada, eu tô aqui pra curtir. As vagabundas dão mole, o paraíso é aqui. E logo logo rende a noite, chega a madrugada. Com uma mina colada, bater em retirada. Domingo, 11 horas, desce uma escola. Uma dose de Montilho e uma Coca-Cola. E como sempre, um da pedra vai queimar na feira. Na sua quebrada, ele que não tem antecedente. Mas o fragante desse cara nunca tá ausente. Então um dia a casa cai e ninguém segura. Se vacilar, eles te jogam numa sepultura. A noite cai 97, mês de setembro. Palco de guerra entre menor e justiceiro. E o destino do menor tava ali selado. 2 inimigos se encontram em uma treta errada. E os seus corpos como imãs atraíram bala. Só que um deles, compadre, tava indo tarde. Pois não pagou nem 10% do que tinha errado. Mas a justiça de Deus tarda mais não falha. Cidade sem lei, cidade sem lei. Mais uma vela se acende e outra vida se apaga. Cidade sem lei, cidade sem lei. Na madrugada da favela não existe lei. Cidade sem lei, cidade sem lei. Mais uma vela se acende e outra vida se apaga. Cidade sem lei, cidade sem lei. Na madrugada da favela não existe lei. existem. E na quebrada tá ligado, todo mundo sabe que as drogas rola soltas sempre à vontade. E os donos do comércio quer saber de nada. Se invadir o território, você leva bala. Pra defender a sua área, o dono do ponto, os homens sempre tá na área pra buscar o troco. E de repente tá rolando um monte de pipoco. Tiros de oitão e de pistola, vamos sair fora. Uma mulher atingida, uma bala nas costas. E um moleque que não tinha nada a ver com a treta perdeu a sua cabeça, tiro de escopeta. Acaba as balas com pá de primeiro tiro na perna. Bote certeiro dos homens, uma coronhada na testa. Com a voz de prisão e as mãos algemadas. Muitas porradas e chutes, vários dentes quebrados. Não é menor, 14ª, conheça a história. Vários artigos direto com núcleo de custódia. E sem saber que uma bala lhe atingiu as costas, agora cumpri uma pena na cadeira de rodas. Dia e noite, noite e dia, esse é só um caso. No movimento não se sabe quem é o mais fraco. Mas de quebrada muitos manos já foram pro saco. Então me lembro das ideias do mano Renato. Pé de bota na quebrada, cheira cabreiragem. Fala que drogas e armas são mais incentivos. Mas se depende da polícia, você tá fudido. Que isso sirva de aviso, vou me adiantar. Se a cidade é sem lei, como viver em paz? Cidade sem lei, cidade sem lei. Mais uma vela se acende e outra vida se apaga. Cidade sem lei, cidade sem lei. Na madrugada da favela não existe lei. Cidade sem lei, cidade sem lei. Mais uma vela se acende e outra vida se apaga. Cidade sem lei, cidade sem lei. Na madrugada da favela.